A NFL continua com seu troca-troca todo vapor e sobraram aí, ó, cinco free agents de primeiríssima qualidade que ainda não estão acertados. Veja se o seu time poderá contratar um deles. Greg Hardy, defensive end, em 2014 jogou com o Panthers. Tem problema fora de campo, andou discutindo com a esposa, mas parece que a NFL vai aliviar a dele. Times interessados: Cowboys, Raiders, Jaguars. Número 2, Nick Fairley, defensive tackle. 2014 jogou no Lions. O problema dele é fora de campo e bastante. Mesmo assim, Bengals e Rams estão interessados na fera. Número 3, Brian Orakpo, outside linebacker do Redskins. O Redskins poderá assinar com ele, ele é free agent, poderá renovar. Mas o Arizona Cardinals está de olho na fera também. Número 4, Terrence Knighton, defensive tackle que jogava no Broncos. O atual campeão Patriots e o Ravens estão interessados nele. Temos aí, por último, tight end Charles Clay. Jogou no Dolphins, 58 passes recebidos, 605 jardas. Se o Dolphins não renovar com ele, tem o Bills interessado e tem também a equipe do Broncos. Veja se o seu time poderá ficar reforçado. Sabe onde você pode acompanhar todas as emoções da temporada 2015 dos esportes americanos? No Snap Steakhouse and Bar, um espaço especialmente dedicado aos amantes dos esportes, perfeito para acompanhar os principais eventos esportivos. A casa ainda oferece um cardápio tipicamente americano, ideal para um bate-papo com os amigos, acompanhado daquele delicioso chopp gelado. Convoque os amigos e conheça o Snap Steakhouse and Bar. Acesse o site snapbar.com.br e curta a página do Snap Bar no Facebook. Snap Steakhouse and Bar. The game starts here. 2h20, hein?